acordou, seja bem-vindo ao novo dia. Seja bem-vindo ao novo dia. Vá, seja bem-vindo ao novo dia. Seja bem-vindo ao novo dia. Vá, levante e anda. Novo dia, recomeço sem tropeço. De longe vejo, onde não tenho medo. Aprendi passando veneno, levante e ando, articulando o plano. Não tô moscando se essa meta então. Vamos que vamos, de cabeça erguida. Que meu vulgo é zica. Arremesso de bita, Bagdá terrorista. Diamante brilha, reflete nas trilhas, estiga. Onde mora o perigo, saiam da mira do Sira. Capão periferia, várias mentes vazias. Sem anestia, toma baque sem anestesia. Mundo dos mortos vivos, proteja seus ouvidos. Ao quem der de ter de quilos, são verdades e não mitos. Pra te arrastar, te apunhalar, tem uma lá. Se você faz merda, vai voltar pra te julgar. Quem erra, toma tiro, são os sacos de vacilo. Na placa da favela, já diz tudo, perigo. Seja bem-vindo ao novo dia. Seja bem-vindo ao novo dia. Vá, seja bem-vindo ao novo dia. Seja bem-vindo ao novo dia. Vá, levante e anda.